Fecheiro 32, página 285. Nick Dunn, desaparecida há 7 dias. Consegui dar alguns passos em direção ao barracão da lenha, antes de ter de me encostar à parede e recuperar o fôlego. Sabia que ia ser mau. Soube-o assim que decifrei a pista. Barracão da lenha. Divertimento a meio do dia. Cocktails. Porque aquela descrição não era sobre mim e Amy, era sobre mim e Andy. O barracão da lenha era apenas um de muitos lugares estranhos onde tinha feito sexo com Andy. Estávamos limitados em relação aos nossos pontos de encontro. O complexo de apartamentos onde ela morava estava interdito a maior parte das vezes. Os motéis aparecem nos cartões de crédito. E a minha mulher não era crédula nem estúpida. Andy tinha um Mastercard, mas o extrato ia para a mãe. Custa-me admitir isso. Portanto, o barracão da lenha, bem atrás da casa da minha irmã, era muito seguro quando o Gau estava a trabalhar. E também a casa abandonada do meu pai. Talvez te sintas culpado por me trazeres para aqui. Pareceu-me um bocadinho estranho, devo admitir. Mas não tínhamos muitos lugares por onde escolher. Tomámos a decisão. Tornámos este espaço nosso. E algumas vezes o meu gabinete na escola. Imagino-me como tua aluna, com um professor tão bonito e sábio. O meu pensamento abre-se, para não falar das minhas coxas. E uma vez, o carro de Andy, estacionado numa estrada de terra batida em Hannibal, depois de a ter levado lá um dia para uma visita, uma reconstituição muito mais satisfatória da minha excursão com Amy. Trouxeste-me aqui para te poder ouvir falar sobre as aventuras da adolescência, jeans rotas e pala na cabeça. Cada uma das pistas estava escondida no local onde eu tinha traído Amy. Ela tinha usado a caça ao tesouro para me levar a fazer o circuito de todas as minhas infidelidades. Tive um princípio de náusea quando imaginei Amy a seguir-me de carro, sem que eu percebesse, até à casa do meu pai, à de Gou, à malfadada Hannibal, a ver-me fazer amor com aquela jovem encantadora, os lábios da minha mulher retorcidos de nojo e triunfo. Porque ela sabia que ia castigar-me bem. Agora, na nossa última paragem, Amy estava pronta para me mostrar até que ponto era inteligente. Porque o barracão estava praticamente cheio com todas as geringonças e engenhocas que eu jurara a Boney e Gilpin não ter comprado com os cartões de crédito que jurara desconhecer. Os tacos de golfe, loucamente dispendiosos, estavam ali. Os relógios e as consolas de jogos, as roupas de estilista, estavam todos ali à espera, na propriedade da minha irmã, onde parecia que os tinha guardado até a minha mulher estar morta e poder divertir-me um bocadinho. Bati à porta da frente de Gou e quando ela abriu, a fumar um cigarro, disse-lhe que tinha de lhe mostrar uma coisa. E dei meia volta e levei-a sem uma palavra ao barracão da lenha. Olha, disse eu, e levei-a em direção à porta aberta. Isto é, esta tralha toda é do cartão de crédito? A voz de Gou ganhou um tom agudo e furioso. Levou uma mão à boca e recuou um passo em relação a mim. E eu percebi que apenas por um segundo pensou que eu lhe estava a fazer uma confissão. Nunca iríamos conseguir anular aquele momento. Só por isso odiei a minha mulher. Amy está a incriminar-me, Gou, disse eu. Gou, foi Amy quem comprou estas coisas. Ela está a incriminar-me. Ela empertigou-se. As suas pálpebras piscaram uma, duas vezes. E abanou a cabeça de forma quase imperceptível, como que para se livrar da imagem de Nick como assassino da mulher. Amy está a incriminar-me pelo seu homicídio, certo? A sua última pista trouxe-me exatamente aqui. E não, não sabia nada disto. É o seu depoimento grandioso. A apresentar, Nick vai para a prisão. Uma enorme bolha de ar formou-se ao fundo da minha garganta. E a soluçar ou rir, ri-me. Quer dizer, é isso, não é? Estou feito, certo? Portanto, apressa-te, poeta a andar. Por favor, faz isso. E desta vez quem te ensina uma coisa ou duas sou eu. As últimas palavras da primeira pista de Amy. Como é que eu não percebi? Se ela está a incriminar-te, porque é que havia de querer que tu soubesses? Gou continuava a olhar, petrificada, para o conteúdo do barracão. Porque o fez de uma forma perfeita. Ela sempre precisou dessa validação, do elogio, o tempo todo. Quer que eu saiba que estou a ser lixado. Não consegue resistir. De outra maneira, não seria divertido para ela. Não, disse Gou, roendo uma unha. Há mais alguma coisa, algo mais. Tocaste em alguma coisa aqui dentro? Não. Ótimo, então a questão passa a ser... O que é que ela pensa que eu irei fazer quando encontrar isto? Estas provas incriminatórias na propriedade da minha irmã? Disse eu. Essa é que é a questão, porque seja lá o que ela presuma que eu farei, seja lá o que ela queira que eu faça, tenho de fazer o oposto. Se ela pensa que me vou passar e tentar livrar-me desta tralha toda, garanto-te que tenho uma forma de me tramar com isso. Bem, não podes deixar as coisas aqui, disse Gou. Dessa forma vais mesmo ficar tramado. Tens a certeza de que era a última pista? Onde é que está o teu presente? Oh, merda, não. Deve estar algures lá dentro. Não vais lá dentro, disse Gou. Tenho de ir. Sabe-se lá o que ela tem mais na manga. Entrei cuidadosamente no barracão úmido e frio, com as mãos bem juntas ao corpo, caminhando delicadamente nas pontas dos pés para não deixar marcas das solas. Logo a seguir a um televisor de ecrã plano, o envelope azul de Amy estava em cima de uma enorme caixa de presente, embrulhada naquele bonito papel prateado. Levei o envelope e a caixa lá para fora, para o ar quente. O objeto, dentro do embrulho, era pesado, uns bons 14 quilos, e composto por várias partes que deslizaram com um chocalhar estranho quando pousei a caixa no chão aos nossos pés. Gou deu um passo involuntário para longe dela. Abri o envelope. Querido marido, agora é a altura em que vou tirar uns minutos para te dizer que te conheço melhor do que alguma vez poderias imaginar. Eu sei que às vezes pensas que andas por este mundo sozinho, invisível, despercebido, mas não acredites nisso, nem por um segundo. Fiz um estudo da tua pessoa. Sei o que vais fazer antes de o fazeres. Sei onde estiveste e sei para onde vais. Para este aniversário, organizei uma viagem. Segue o teu adorado rio, para cima, para cima. E nem sequer tens de te preocupar em tentar encontrar o teu presente de aniversário. Desta vez, o presente irá ter contigo. Portanto, recosta-te e descontrai, porque acabaste. O que há, rio acima? Perguntou Gou. E nessa altura gemi. Ela está a mandar-me subir o rio. Manda bugiar. Abre a caixa. Ajoelhei e levantei a tampa com as pontas dos dedos, como se estivesse à espera de uma explosão. Silêncio. Espreitei lá para dentro. No fundo da caixa estavam duas marionetas de madeira, lado a lado. Pareciam ser marido e mulher. O homem estava vestido de várias cores e a sorrir furiosamente, a segurar uma bengala ou um pau. Tirei a figura do marido para fora, com os membros a balouçar excitadamente, um bailarino a fazer exercícios de aquecimento. A mulher era mais bonita, mais delicada e rígida. A sua expressão parecia chocada, como se tivesse visto algo alarmante. Por baixo dela havia um bebê minúsculo que podia ser preso a ela por uma fita. As marionetas eram antigas, pesadas e grandes, quase tão grandes como bonecos de ventrílocos. Peguei no homem, agarrei no cabo grosso como um taco usado para o manejar e os seus braços e pernas contorceram-se de forma maníaca. Sinistro, disse Gou. Para! Por baixo deles estava um pedaço de papel azul amanteigado, dobrado em dois. A caligrafia de Amy, como papagaios de papel quebrados, toda feita de triângulos e pontos, dizia: O início de uma nova história maravilhosa, Nick. É assim que se faz. Diverte-te. Espalhámos todas as pistas da caça ao tesouro idealizada por Amy. E a caixa com as marionetas em cima da mesa de cozinha da nossa mãe. Olhámos fixamente os objetos, como se estivéssemos a montar um puzzle. Para que dar-se ao trabalho de fazer uma caça ao tesouro se estava a planear o seu plano? Disse Gou. O seu plano tinha-se tornado imediatamente a forma abreviada para simular o seu desaparecimento e incriminar-te por homicídio. Soava menos insano. Por um lado, para me manter distraído, para me fazer acreditar que ainda me amava. Andei atrás das suas pequenas pistas por todo lado, acreditando que a minha mulher queria consertar as coisas, dar um empurrão ao nosso casamento. O estado sonhador e enlevado em que as suas notas me tinham deixado causava-me náuseas, envergonhava-me. Uma vergonha medular daquela que se torna parte do nosso ADN, que nos muda. Ao fim de todos estes anos, Amy ainda conseguia manipular-me. Conseguia escrever umas quantas notas e recuperar-me por completo. Eu era um fantoche nas suas mãos. Hei de encontrar-te, Amy. Palavras apaixonadas, intenções odiosas. De forma a eu não parar para pensar, olha, realmente até parece que assassinei a minha mulher. Por que será? E a polícia teria achado estranho. Tu terias achado estranho se ela não fizesse a caça ao tesouro, essa tradição, raciocinou Gou. Daria a ideia que ela sabia que ia desaparecer. Mas isto preocupa-me, disse eu, apontando para as marionetas. São suficientemente invulgares para quererem dizer alguma coisa. Isto é, se ela apenas quisesse manter-me distraído durante um tempo, a prenda final podia ter sido qualquer coisa em madeira. Gou passou um dedo pelo uniforme colorido do homem. É óbvio que são muito antigas, peças de época. Virou a roupa ao contrário para revelar o cabo de manipulação do homem. A mulher tinha apenas um buraco em forma de quadrado na cabeça. Terá algum significado sexual? O homem tem este cabo de madeira gigante como uma pila. A mulher não tem o dela, tem apenas o buraco. Essa é uma mensagem bastante óbvia. Os homens têm pênis e as mulheres têm vaginas? Gou pôs um dedo dentro do buraco da marioneta feminina e andou com ele à volta, para se certificar de que não havia nada escondido. Então, o que é que a Amy está a dizer? A primeira vez que as vi, pensei. Ela comprou brinquedos de criança. Mãe, pai, bebê. Porque estava grávida. Estará mesmo grávida? Uma sensação de desespero desabou sobre mim. Ou antes, o oposto. Não era uma onda a chegar, a rebentar em cima de mim, mas o refluxo do mar, uma sensação de alguma coisa a puxar para dentro, levando-me consigo. Já não podia ter a esperança de que a minha mulher estivesse grávida, mas também não conseguia ter a esperança de que não estivesse. Gou tirou a marioneta masculina para fora, franziu o nariz e depois fez-se luz. És um fantoche nas mãos dela. Eu ri-me. Pensei literalmente nessas mesmas palavras. Mas porquê um homem e uma mulher? É óbvio que Amy não é uma marioneta. Ela é a dona das marionetas. E o que é aquilo de é assim que se faz? Faz o quê? Lixar-me para o resto da vida? Não será uma frase que Amy costumava dizer? Ou alguma citação dos livros de Amy? Ou foi apressadamente até ao seu computador e fez uma busca à expressão é assim que se faz? Apareceu a letra de é assim que se faz, dos Madness. Ah, lembro-me deles, disse Go. Uma banda ska incrível. Ska? Disse eu, passando ao riso delirante. Fantástico. A letra era sobre um faz-tudo, capaz de executar muitos tipos de trabalhos nas casas, incluindo os de eletricista e canalizador, e que preferia que lhe pagassem em dinheiro. Meu Deus, odeio a porcaria dos anos 80, disse eu. Não havia nenhuma letra que fizesse sentido. O reflexo é filho único, disse Go, acenando afirmativamente. Ele está à espera junto ao parque, murmurei automaticamente. Então, se for isto, o que significa? Disse Go, virando-se para mim, estudando os meus olhos. É uma canção sobre um faz-tudo? Alguém que pode ter acesso à tua casa para arranjar coisas? Ou instalar coisas que seria pago em dinheiro, portanto não há registro? Alguém que instalou câmaras de vídeo? Perguntei. Amy saiu da cidade algumas vezes durante o meu caso com Andy. Talvez pensasse que nos ia apanhar na gravação? Go dardejou-me um olhar inquiridor. Não. Nunca, nunca na nossa casa. Poderia ser alguma porta secreta? Sugeriu Go. Algum painel falso que Amy tenha mandado pôr? Atrás do qual tenha escondido alguma coisa que irá, não sei, ilibar-te? Acho que é isso. Sim. Amy está a usar uma canção dos Madness para me dar uma pista para a minha própria liberdade. Desde que eu consiga decifrar os seus códigos manhosos relacionados com o ska. Depois foi a vez de Go também se rir. Meu Deus, se calhar somos nós que estamos doidos varridos. Estaremos? Será que isto é uma completa loucura? Não é loucura. Ela tremou-me. Não há outra forma de explicar o armazém de tralha no teu quintal. E é típico de Amy arrastar-te para isto, sujar-te um bocadinho com a minha imundície. Não, é a Amy. Aprenda a maldita nota tonta e matreira que devo compreender. Não, e tem de estar relacionado com as marionetas. Experimenta a citação com a palavra marionetas. Deixei-me cair no sofá, o meu corpo num surdo palpitar. Go fez de secretária. Oh, meu Deus, dá! São os bonecos do Punch and Judy. Nick, somos idiotas. Aquela deixa é a imagem de marca de Punch. É assim que se faz. Está bem. O velho espetáculo de fantoches é muito violento, não é? Perguntei. Isto é tão lixado. Go, é violento, não é? Sim, violento. Meu Deus, ela é completamente louca. Ele bate nela, certo? Estou a ler. É isso. Punch mata o bebê deles. Levantou os olhos para mim. E depois, quando Judy o confronta, ele espanca até à morte. Senti a garganta molhada com saliva. E de cada vez que faz alguma coisa horrível e consegue escapar sem ser apanhado, diz, é assim que se faz. Ela agarrou em punch e pô-lo ao colo, com os dedos a segurar as mãos de madeira, como se ele fosse uma criança. Tem uma grande lábia, mesmo quando assassina a mulher e o filho. Olhei para as marionetas. Então ela está a contar-me a narrativa da sua tramoia. Nem sequer consigo raciocinar sobre isto. Maldita psicopata. Go. Sim, está-se mesmo a ver. Não querias que ela engravidasse. Zangaste-te e mataste-a. a ela e ao bebê por nascer. A sensação é de um anticlímax, de alguma forma, disse eu. O clímax é quando tu aprenderes a lição que Puntes nunca aprende e fores apanhado e acusado de homicídio. E o Missouri tem pena de morte, disse eu. Que jogo divertido!